palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Gerson Simões Monteiro, realizada no dia 14 de dezembro de 2010, durante o Seminário Nacional de Espiritualidade em Câncer, promovido pelo Hospital do Câncer, que fica na Praça Cruz Vermelha 23, Centro. O tema: As Potências da Alma, Desenvolvimento da Saúde diante da Ciência e do Poder Incomparável do Amor. Com vocês, a palestra de Gerson Simões Monteiro. Prezados amigos, aqui estamos atendendo o convite do amigo Dr. José Adalberto. Felizes por estarmos nesta casa, que de fato faz um trabalho de amor para as criaturas humanas, junto de amigos, companheiros, trabalhadores da Seara do Cristo, e queríamos iniciar o nosso tema, Potências da Alma, Desenvolvimento da Saúde diante da Ciência e do Poder Incomparável do Amor. Esse é o tema simples que o Dr. José Adalberto me reservou. Mas nós achamos, depois, no desenvolvimento do tema, uma facilidade muito grande, porque nos permite transitarmos em diversas áreas, tanto da ciência quanto da religião. Nós começaríamos a nossa palestra partindo da premissa que todas as almas foram criadas por Deus e todas elas receberam do Criador, a inteligência suprema do universo e causa primeira de todas as coisas, recebeu de Deus os germes das virtudes para serem desenvolvidas. Então, todos nós, criados por Deus, recebemos esses germes das virtudes para desenvolvermos essas virtudes, mas com objetivo. E esse objetivo está na palavra do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse é o objetivo, é a perfeição, desenvolvimento das virtudes para atingirmos a perfeição espiritual. Mas é evidente que, para atingirmos essa perfeição, Deus nos outorgou um corpo físico, e esse corpo é um instrumento para nós trabalharmos no bem, a serviço de nós mesmos, do nosso crescimento espiritual, como também para ajudarmos, trabalharmos em favor dos nossos irmãos em humanidade. Mas esse corpo que Deus nos outorgou, é preciso que nós o conservemos, possamos manter a saúde. E aqui já um conceito amplo, como vimos no decorrer do seminário: nós mantermos a saúde física e também a saúde da alma, a saúde do espírito. Mas, para nós falarmos de alma, nós precisamos considerar as teorias de Aristóteles dentro dessa matriz filosófica, que dentro da própria psicologia moderna defende a ideia de alma com o significado que nós podemos entender e chamar daqueles fenômenos convencionalmente no âmbito do saber da psicologia filosófica, constituída nos saberes que nós poderemos enumerar como sendo a potência vegetativa, a sensitiva, a locomotora, a apetitiva, a potência intelectiva. Portanto, todos esses potenciais são exercidos pela alma. Todos nós temos essas potências para serem desenvolvidas. Hoje em dia, na psicologia moderna, nós entendemos essas potências como funções psíquicas. Traduzindo, essas potências, dentro da matriz aristotélica relida por Tomás de Aquino, como funções psíquicas. E essas funções seriam as funções sensoriais, as funções cognitivas e as funções motivacionais e emocionais. Vamos agora partir para a neurociência, que, de acordo com ela, os neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina e a oxitocina, nos dão a sensação de prazer, realização, confiança, segurança, autoconfiança, e em muitos casos são evidenciados em estados de plena paz de espírito quando vivenciamos momentos de tranquilidade conosco mesmos. No caso já de pessoas doentes, passando por longos e dolorosos períodos de tratamento, esses estímulos, é claro, praticamente não existem ou são pouco estimulados. Mas, de qualquer maneira, promove estímulos externos e internos de forma a melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do paciente, realização e que realiza a produção da dopamina, da serotonina, da oxitocina, dentre outros neurotransmissores, comprovadamente eficazes no quadro de recuperação e aceitação de inúmeros processos médicos, entre os quais os de tratamentos paliativos. Esses elementos bioquímicos detectados pelas pesquisas dos neurocientistas e naturais do ser humano foram constatados em maior produção em estados meditativos, durante a prece, a oração, na contemplação de um sermão religioso, de uma sinfonia melodiosa, ouvindo palavras de afeto e estímulo. E aqui nós podemos dizer que nesse momento, se o doutor José Adalberto e toda a sua equipe fizesse uma coleta desses elementos em todos nós, haveria de encontrar muita dopamina, porque, de fato, nós passamos aqui momentos de uma alegria inexcedível, terminando com essas imagens belíssimas. Isso realmente é um produto, né, do nosso cérebro, mas de qualquer maneira que nós entendemos que nós estamos produzindo a beça. Como exemplos também, nós podemos citar os resultados positivos do Dr. Pat Adams, relatados no filme O Amor é Contagioso, com o ator Robin Williams. Quem aqui já assistiu esse filme, O Amor é Contagioso? Aliás, o Dr. Pat Adams, não sei se vocês viram, mas eu, como homem voltado para a formação da opinião pública, assisto tudo, tudo que vocês possam imaginar. E vi no Roda Viva o Dr. Pat Adams, em 2007. Aliás, ele voltará ao Brasil em fevereiro de 2011. Eu tenho até o material, quem quiser, vai haver um congresso em São Paulo. Mas ele nunca disse que rir é o melhor remédio. Naquela entrevista, se os senhores estão lembrados, rir não é o melhor remédio. Como ele disse que rir faz parte do contexto. Né? Nós aqui nos deliciamos com a nossa Heloísa Leite, né? Rimos, né? Como naturalmente estudamos a serotonina, mas o que ele diz mesmo é que a amizade é o melhor remédio. Não é verdade, Marcelo, da Rádio Rio de Janeiro? Né? Amizade é o melhor remédio. Estou aqui cheio de amigos, Jorge Cardoso, acho que mais de 30 anos, Dorival, enfim, porque os amigos é que realmente são um grande remédio para a nossa vida, principalmente nas horas de dor e de aflição. E aqui temos, no Brasil, o projeto Doutores da Alegria, onde o pré-requisito para fazer parte do grupo é simplesmente ser artista. E também o trabalho dedicado dos voluntários da capelania hospitalar. E eu quero dizer que talvez aqui seja o mais antigo trabalhador no campo da assistência religiosa dentre os companheiros que aqui estão, vão me permitir. Nós temos 54 anos de assistência religiosa aos doentes do Hospital Santa Maria, tuberculosos, e agora um terço mais ou menos aidéticos, porque a tuberculose já é uma segunda doença. E sabemos o quanto é importante esse trabalho. O nosso Jorge Cardoso passou 8 anos lá fazendo estágio conosco, né, no Grupo Espírita Maria de Nazaré, hoje, que já tem o trabalho da capelania, dirigido pela nossa querida Valéria, que está aqui presente, e que sua professora, a nossa Eleni Vassão. Mas, anteriormente, a visão cartesiana, já foi falada aqui em Descartes, encontrava o entendimento dualístico de todas as coisas. Na atualidade, os estudos da física quântica nos apresentam incontáveis nuances de todas as coisas, auxiliando-nos no conhecimento mais profundo da fisiologia humana. Cada vez mais, somos remetidos a transcender a matéria e a nos portar como parte de um todo. Einstein quebra paradigmas quanto à definição e à relação entre massa e energia. O mundo passa a viver mais em função de ativos intangíveis que dos tangíveis. E vocês querem ver? Facebook, Google, são patrimônios intangíveis, mas valem bilhões de dólares. Coisa que não existe, praticamente, é tudo virtual. São construções totalmente virtuais, da mesma forma que moedas, empresas e empregos. Portanto, a nossa conclusão é de que não há mais necessidade de ver para saber que algo existe. Basta acreditar na sua existência. Em razão disso, podemos dizer que os avanços tecnológicos não nos distanciam da espiritualidade. Ver as coisas como imateriais e impermanentes consiste no entendimento budista da vacuidade. Quem tiver curiosidade vai buscar naturalmente o conceito de vacuidade, do vazio, dos budistas, muito interessante como filosofia e conhecimento espiritual. Física quântica, subpartículas, os fenômenos quânticos de não localidade, os comportamentos dualísticos de onda e partícula do elétron e a teoria das supercordas, que é a coisa mais interessante em matéria de conhecimento, nos remetem a uma realidade impermanente da informação. A realidade não constrói a espiritualidade. A espiritualidade pré-existe no ser e auxilia contra a sua própria limitação, possibilitando a elementos materiais interagir com os elementos não materiais. A realidade material é um epifenômeno e não fenômeno de causa, ou seja, epifenômeno está acima do próprio fenômeno. Muitos cientistas ainda afirmam que a consciência é produzida em nanotubos na base do cérebro, em suas funções e substâncias. Funções e substâncias. Porém, segundo o físico quântico Amit Goswami, já esteve aqui no Brasil, expressa que é a consciência que promove o colapso de onda de probabilidade, produzindo a materialidade e não o contrário. A base doutrinária da medicina da alma é a teoria humoral, a teoria dos quatro humores. Desde o 4 antes de Cristo até o 17º, e se nós daqui a pouco vamos ver, entrou no 18 e até hoje nós falamos algo sobre isso. Ela considera a constituição do homem determinada pela presença de quatro humores fundamentais. Os humores considerados por essa teoria, Galena, etc., e suas características são, vamos ver qual é a quantidade de humor que nós temos no corpo, desses quatro. A bilis negra, isso é a teoria lá do, teoria humoral, desanimado, inquieto. Bilis amarela, agressivo, irritadiço. A fleuma, calmo, racional. O sanguíneo, sangue, corajoso, prestativo, amoroso. Então, eles definiram, através da teoria dos humores, quatro estados de alma, né? Quatro comportamentos. E a teoria ao excesso de bilis negra corresponde o temperamento melancólico. Ao excesso de bilis amarela corresponde o colérico. Não sei se vocês são do meu tempo, já estamos com 74, e nós sempre ouvimos em casa, fulano ele é bilioso. Agora que eu fui entender aos 74 anos, claro, já conhecia, há até uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a cólera, ele fala sobre isso, é o Hahnemann, né? O indivíduo é bilioso, ele é colérico, vem exatamente dessa teoria humoral. Os temperamentos, por sua vez, isso tudo nós queremos mostrar que a medicina da alma vem daí, né? Determinam as características psicossomáticas do sujeito, sua condição orgânica, bem como seus estados psíquicos. Então, baseada numa analogia entre alma e corpo, a medicina da alma pressupõe, então, a existência da enfermidade da alma. Ou seja, admite a especificidade da patologia psicológica, ao mesmo tempo em que a dimensão psicológica é tida como intermediária entre a orgânica e a espiritual. Nesse sentido, o conceito de doença da alma repousa numa tomada de consciência médica por tratar-se de uma doença cujos sintomas podem ser físicos e, ao mesmo tempo, de consciência filosófica por ser a alma como um todo, não apenas a sensorial, vegetativa, mas também racional e objeto acometido pela moléstia. Tal analogia é, em muitos casos, interpretada em termos de um paralelismo, em outros como expressiva da unidade psicossomática que caracteriza o ser humano, modificando ou ampliando a noção dos limites dualísticos de Descartes. Já as ciências da saúde, ou ciências médicas, por sua vez, são áreas de estudo relacionadas com a vida, a saúde e a doença. Além da medicina, elas incluem biologia, naturologia, clínica de farmácia, educação física, etc., entre outras áreas de excelência no campo do conhecimento. As ciências da saúde, como sabem, utilizam os seguintes princípios metodológicos e atuações. Primeiro, a fase diagnóstica. A segunda, a fase de atuação. E a terceira, a fase de acompanhamento. É assim que, por exemplo, um desequilíbrio no sentido de um excesso ou defeito dos movimentos do apetite sensorial pode provocar doenças corporais e psíquicas, bem como acarretar uma fragilidade do espírito. Da mesma forma, a diversidade na composição dos humores do corpo origina diferentes temperamentos psicológicos, mas um excesso ou defeito de um ou outro humor pode degenerar em patologias psíquicas e físicas. No livro Medicina Espiritual, O Poder Essencial da Cura, o Dr. Herbert Benson aborda o encontro da ciência objetiva com o surpreendente poder do espírito humano. Nessa obra que nós recomendamos a todos, o Dr. Benson mostra que crer firmemente em algo, sobretudo em uma força superior, produz um efeito altamente benéfico sobre a saúde física. E aqui nós queremos fazer um parênteses, porque no dia 5 de setembro desse ano, nós publicamos na coluna Em Nome de Deus, que assinamos no Jornal Extra, desde 1998, a matéria intitulada Gratidão a todos que ajudaram a minha neta Karine. E dissemos nesse trecho: desencarnou no último dia 21 de agosto, aqui no INCA, no Hospital do INCA, a minha neta Karine Monteiro de Andrade, com 27 anos, após 3 anos de tratamento de um câncer linfático. Além dela, meus filhos, Alcione, com 2 anos e 4 meses, Sérgio, com quase 2 anos, Márcio, 36, ou seja, 3 filhos, além do neto Felipe, com 8 anos, e a esposa, além, é claro, da nossa Karine. Todos por tumores cancerígenos, isto é, sarcoma ou carcinoma. A Karine foi o linfoma. Então, 6 familiares diretos que nós convivemos com aquilo tudo que já foi colocado aqui. Se nós, é claro, não tivéssemos a certeza da existência de Deus, da sua infinita bondade, e a fé, sobretudo, na imortalidade da alma, porque ela sobrevive ao corpo, nós, por certo, não estaríamos aqui hoje palestrando para os nossos companheiros do Seminário Nacional de Espiritualidade em Câncer. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Gerson Simões Monteiro, realizada no Hospital do Câncer, durante o Seminário Nacional de Espiritualidade em Câncer. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Participe do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Seja mais um mantenedor da programação espírita da emissora que reconquistou o quarto lugar de audiência do Rádio AM. Ligue 2478-1400 ou 2461-1400 e grave na secretária eletrônica seu nome e telefone para que possamos realizar o seu cadastro. E você ainda pode fazê-lo no site www.radioriodejaneiro.am.br, acessando os links Emissora e Clube da Fraternidade ou por e-mail. Rádio Rio de Janeiro, a rádio de todo mundo. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Gerson Simões Monteiro, realizada no dia 14 de dezembro de 2010, durante o Seminário Nacional de Espiritualidade em Câncer, promovido pelo Hospital do Câncer, que fica na Praça Cruz Vermelha, 23, Centro. O tema, as potências da alma, desenvolvimento da saúde diante da ciência e do poder incomparável do amor. Com vocês, a sequência da palestra de Gerson Simões Monteiro. Mas como íamos dizendo, a ideia principal da medicina espiritual é o que o Dr. Benson chama de bem-estar evocado, um conceito que pode revolucionar a forma como a medicina é praticada no mundo ocidental. Médico de Harvard, tendo desenvolvido pesquisas científicas durante 30 anos, o Dr. Benson explica como se convenceu. Preste atenção, porque esse é um cientista. Dizem que há uma controvérsia entre a ciência e a religião, e ao longo do nosso discurso nós estamos mostrando que pelo contrário, né? Diz ele, os seres humanos estão marcados por uma necessidade genética de cultivar a fé. Vou repetir, os seres humanos estão marcados por uma necessidade genética de cultivar a fé. Ele observa que quando as pessoas evocam a fé, ativam dentro de si mesmas caminhos neurológicos para a cura. No arquétipo do amor, da psique, na relação terapêutica e no processo de cura, empregando aqui o termo arquétipo, usado por Carl Gustav Jung, para se referir aos modelos inatos que servem de matriz para o desenvolvimento da psique, existem várias manifestações do amor, começando pelo amor a si mesmo até o amor a Deus. O amor, na relação terapêutica, tem importância fundamental nos processos de autoconhecimento e de cura. A doença é encarada como um sinal que nos aponta para uma desarmonia interna e entender o que ele está tentando nos dizer é fundamental para a volta do equilíbrio somático. Os sintomas são vistos como expressões de necessidades não satisfeitas. Portanto, no exercício profissional, passa a existir a necessidade de que o médico se porte e se apresente como terapeuta, fortalecendo a ligação entre ele e o paciente. Agora, vamos discorrer sobre o amor no contexto terapêutico. Esse termo terapeuta vem do grego terapeuin, servir, cuidar, servidor de Deus. E o eixo central do terapeuta profissional é servir ao próximo. O terapeuta deve acreditar que o homem seja capaz de crescer e se autorrealizar. Ele confia nas potencialidades de cada cliente, mesmo que estejam ocultas sob o desespero e a dor. O psicoterapeuta deve possuir conhecimentos teóricos, filosóficos e técnicas para que a relação terapêutica seja caracterizada. O trabalho psicoterapêutico é uma prática de amor, pelo menos nas práticas humanistas e transpessoais. O amor é o princípio de todo o trabalho terapêutico. Sem o mesmo, nada acontece. É ele que favorece a abertura, o diálogo, a vida. E sobre esse assunto, Viktor Frankl, que já foi citado, médico psiquiatra austríaco, sobrevivente dos campos nazistas de concentração, na Segunda Guerra Mundial, diz o seguinte: o amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo de sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-lo. Portanto, o amor, na relação terapêutica, pode acontecer quando o terapeuta já ama a si mesmo. Isto é, já se aceita, conhece suas limitações, mas sabe que tem potenciais e talentos a serem desenvolvidos. Já participou de processos de autoconhecimento durante sua formação e vida profissionais e é capaz de sentir amor fraterno em relação a outros indivíduos. E à medida que o terapeuta aceita de forma incondicional o seu paciente, acredita no potencial dele, na sua criatividade para sair da mesmice e da repetição que o leva ao sofrimento e dor, ele permite que o cliente também aprenda a se respeitar e acreditar que ele próprio pode mudar a sua vida e se responsabilizar por ela. O amor terapêutico envolve aceitar o paciente tal como ele é, percebendo as suas necessidades, sentimentos, crenças, valores, conflitos e dificuldades, entre outros elementos. O médico, colocando-se na posição de terapeuta do corpo e da mente, ama seu paciente, pois a essência do amor é o relacionamento. O amor é uma energia de cura muito poderosa e um agente catalisador muito potente para a transformação. A fonte da maioria das doenças está na nossa incapacidade de amar a nós mesmos ou de receber amor dos outros, ou mesmo de ser refratário a este sentimento sublime. Sobre o assunto, a doutora Kent Peart apresenta em suas pesquisas as moléculas das emoções. Tratam-se de neuropeptídeos portadores de informação emocional que promove o equilíbrio e desequilíbrio bioquímico do cérebro. Os conteúdos sinápticos, em suas comunicações eletroquímicas, transportam informação e elementos químicos, formando os compostos bioquímicos do organismo, compostos traduzidos por emoções. O doutor Deepak Chopra, ao atender seus pacientes com câncer em sua clínica na Califórnia, ilustra-os que a doença se expressa no corpo, mas vem da alma. É importante essa consideração do doutor Deepak Chopra, de que a doença se expressa no corpo, mas vem da alma. Situações de estresse emocional e desgastes psíquicos de longo prazo são evidenciados sobre as condições genéticas. E complementando o tratamento médico, promove terapêuticas que podem auxiliar os pacientes no autoconhecimento e equilíbrio através de práticas como visualizações terapêuticas, massagens, etc., como já foi falado aqui. O Dr. Deepak declara que o ser é um todo e o seu desequilíbrio promove a doença. No livro Emoções Destrutivas, de Daniel Goleman e o Dalai Lama, mas reuniu neurocientistas, filósofos, budistas, é muito interessante o livro do Dr. Daniel Goleman com o Dalai Lama, Emoções Destrutivas. Eles fazem inúmeras reflexões quanto ao processo do emocional tóxico por longo tempo e suas consequências. Segundo os autores, o amor é a sensação de saber que somos parte do todo. Um reconhecimento de que cada um de nós é parte de uma imensa ordem universal. Essas qualidades de união fazem do amor uma sutil e poderosa energia. Conhecimento, habilidade, atitude, crença, intenção, vontade, riso, amor e solicitude humana podem facilitar o processo terapêutico. É o que nos ilustra o Dr. Bruce Lipton em seu livro intitulado A Biologia da Crença, Oportunidade de Cura e Autocura já presente no corpo humano. Na obra, o autor afirma que não há o determinismo de causa e efeito pré-anunciado por Darwin e seguindo mais além no entendimento da epigenética proposto por Lamarck. A energia do amor e a criação de um campo amoroso podem incrementar profundamente a cura, não apenas fisicamente, mas mental, emocional e espiritualmente. A visão como um todo ser humano já possui embasamento científico em várias áreas, desde a psicológica até a fisiológica, passando pela bioquímica e pela física quântica. A área da neurociência já trabalha com entendimento de áreas do cérebro, onde ocorrem funções específicas, tais quais os lobos frontais e temporais, como áreas da espiritualidade. Outros pesquisadores, como o Dr. Fritz Albert Pope e Rupert Sheldrake, já afirmam e comprovam a relação de comunicação entre células, ocorrendo transferências de dados e informações. E aqui, Abraham Maslow, que já foi citado aqui inúmeras vezes, que quando nós fizemos um trabalho em 1989, ele parava na pirâmide das necessidades humanas, no autoconhecimento, etc., mas agora já foi até trazido por alguns palestrantes a autotranscendência, já ele evoluiu para o campo da espiritualidade. Ele, em 70, no seu livro intitulado Introdução à Psicologia do Ser, já mencionava certas condições para o autoentendimento e o entendimento das necessidades dos outros. E entre as características objetivamente descritíveis e mensuráveis do espécime humano sadio, rígido, contam-se, por exemplo, uma percepção mais clara e mais eficiente da realidade, mais abertura à experiência, maior integração, totalidade e unidade da pessoa. E, já concluindo o nosso trabalho, pesquisas mais recentes do cientista japonês Masaru Emoto, não sei se a pronúncia está correta, mas Masaru Emoto, né? Em sua mensagem das águas, demonstra o efeito das palavras e do pensamento sobre a molécula da água. Alguém viu na televisão esse documentário do Masaru Emoto sobre experiência da... Por favor, pode levantar os braços, que até é uma maneira... Muito bem. YouTube, não é isso? Muito bem. Que nos desafia a refletir mais profundamente, informando-nos que somos 80% feitos de água. Einstein afirmava que a ciência e religião é aleijada. Para alguns é manca, mas é aleijada, mesma coisa, né? A religião sem ciência é cega. A ciência nos afasta de Deus, mas a ciência pura nos aproxima de um Criador. Assim, podemos concluir que desde a antiguidade o homem considera o potencial da alma e do amor como agente de cura, de equilíbrio da saúde. Essa consideração é ampliada quando vislumbramos a alma como um ser sobrevivente, pois continua manter a sua individualidade depois da morte do corpo orgânico. E muito ganhará a ciência da saúde quando considerar a simbiose existente entre alma e corpo, reconhecendo que um interfere no outro, tanto para o equilíbrio quanto para o desequilíbrio da saúde. As potências da alma, estamos concluindo o nosso trabalho, dentro da proposta do tema. As potências da alma são determinantes para a manutenção da saúde e para a efetivação da cura, devendo médicos e terapeutas tudo fazer para acionar a força de vontade, o querer do paciente, que acima de tudo é um ser humano inteligente e emocional, enfim, um ser integral. E como o maior potencial da alma é o amor, o maior dos sentimentos, despertar o amor a si mesmo é a essência de qualquer processo terapêutico, levando a pessoa ser integral, a aprender no ato de amar a si mesmo e ao próximo, que somente o amor pode trazer paz de espírito e saúde ao corpo. E mais uma vez, eu peço permissão aos companheiros, que nós gostaríamos de lembrar o final do texto do artigo do Extra. Gratidão a todos que ajudaram a minha neta Karine, porque eu terminei esse artigo porque mais de 90 doadores, amigos, anônimos, e de uma certa maneira também expressaram meu agradecimento, porque o Extra, aos domingos, circulação de 400 mil exemplares, então atinge não só no Rio de Janeiro, mas em muitas cidades do país. E eu disse assim: obrigado, meu Deus, por existir o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Na hora da dor de uma pessoa amada, quando encontramos um hospital com todos os recursos para o tratamento do câncer, com profissionais competentes e humanos, dispostos a dar o melhor de si mesmo em favor dos pacientes, só nos resta pedir a Deus que continue inspirando sua administração na manutenção do seu alto padrão de eficiência na assistência aos cancerosos. Que Deus os abençoe a todos. Querido Aldalberto, queridos enfermeiros, médicos, servidores, muito obrigado por tudo que vocês fizeram pela minha Karine aqui nessa casa. Que Deus os abençoe a todos. A